Ouça agora na Antena Web Ouro e Platina. A seguir, não perca mais uma edição de Rapidinhas na Brasa. Tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de Ouro e Platina. Buonasera Serafina. Venga qua Serafina. Faz o que pode, dá mais do que tem. Um quebra-galho à procura de alguém. Solta e solteira, tão bela e cafona. Lindo modelo de uma Madonna. É secretária e salve a Itália. Tá tudo bem, qui. Andiamo su, Serafina. Quando ela passa é um rebuliço, eu bati papo de todo cortiço. Mas que vergonha, que desilusão, pobre ragazza, que decepção. Que Santo Antônio te guarde e proteja, oi filha minha, só casa na igreja. É o Grinalda, vestido de cauda, nós vamos eu conversar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. está a ouvir Ouro e Platina. Tudo que arranjei na vida, coisa ainda muito pouca. Consegui falando alto, foi no berro, foi no grito, foi no bate-boca. Até mesmo a namorada, ah, foi uma coisa louca. Foi debaixo de fuxico, foi um tal de se me disse, foi no bate-boca. Mas não tem nada ainda mais agora, que a vida tá aí fora, querendo me ajudar. Estendo a mão até pro inimigo, faço dele amigo e chamo pra cantar. E dou dinheiro, dou comida e roupa que eu consegui no bate-bate-boca. Tudo que arranjei na vida, coisa ainda muito pouca. Consegui falando alto, foi no berro, foi no grito, foi no bate-boca. Até mesmo a namorada, ah, foi uma coisa louca. Foi debaixo de fuxico, foi um tal de se me disse, foi no bate-boca. Mas não tem nada ainda mais agora, que a vida tá aí fora, querendo me ajudar. Estendo a mão até pro inimigo, faço dele amigo e chamo pra cantar. E dou dinheiro, dou comida e roupa que eu consegui no bate-bate-boca. Quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou, ninguém sabe. Minha vida, minha imagem, meu caráter mudam sempre. Quem tem mais, vale mais, sabe mais nesse mundo. Não importa onde eu vá, dá no mesmo. Muito bem, eu também sou alguém enturmado. Sem ter vez, sou talvez um burguês fino trato. Sem poder me mostrar como eu sou, ou talvez esqueci como eu sou. Ou então vai se ver que eu não sou ninguém. Também sou alguém enturmado. Sem ter vez, sou talvez um burguês fino trato. Sem poder me mostrar como eu sou, ou talvez esqueci como eu sou. Ou então vai se ver que eu não sou ninguém. Ouro e Platina. Você é chuchu, beleza. É transparente. É patente da gente. Na enchente que torna o meu copo na mesa. Você é chuchu, beleza. É vigilante, é picante, o barbante que amarra o meu corpo na mesa. No fim, eu quero apagar a tristeza. No fim, vou dar uma volta na redondeza. No fim, eu não quero ter mais certeza. No fim, quero ver quem paga a despesa. Porque você é chuchu, beleza. É transparente, é

Thank you.